Questões de segurança na região de fronteira são tratadas com atenção especial, principalmente na abrangência dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. A criação de uma companhia de polícia militar com sede em Santa Helena é uma das propostas para aumentar o efetivo e proporcionar uma melhor estrutura de segurança para o município. A administração municipal se propõe a construir a sede da companhia e repassar ao governo do estado, segundo o prefeito Juscelê Sotoriva. Discutiu-se muito a possibilidade da criação de uma companhia aqui em Santa Helena para poder assistir melhor ao nosso cidadão, ao nosso município e à nossa região toda, até porque com a criação de uma companhia aumenta em muito o efetivo. E é um momento oportuno para isso, porque o estado está aí com a escola para advento aí de mais policiais. Nós temos uma leva aí de 79 para compor o batalhão de Toledo agora nesses próximos dias, e tem mais uma leva de mais 80 homens que deve compor também no batalhão de Toledo. E isso seria disponibilizado, boa parte deles, para Santa Helena. E na criação de uma companhia, é exatamente o efetivo de 80 homens aí que são incorporados nessa companhia aí para oferecer essa condição de segurança. Nessa proposta aí, teria Santa Helena, Diamante Oeste, São José das Palmeiras, Entre Rios, Pato, ainda para ser discutido, Missal também entraria nesse mesmo contexto. Então, nos próximos dias, vamos conversar com o governador, o deputado Ademir Bir também presente, que deve ser, através da Assembleia Legislativa, a criação da companhia. Então, vejo isso com bons olhos e acredito que é um momento oportuno para que ela seja criada e as forças todas convergem para isso. Através do contato com autoridades policiais, foi possível conhecer os detalhes da viabilidade operacional para a instalação de uma companhia de polícia militar em Santa Helena. Na próxima semana, o prefeito Juscelê Sotoriva se reunirá com representantes do governo do estado em busca da viabilização da companhia de polícia para o município. Conforme o tenente Renato Moreira, do Espírito Santo, que já trabalhou em Santa Helena, atualmente os comandos regionais desenvolvem operações constantes com reforços policiais de outros municípios. Nós temos alguns estudos no sentido de estar elevando a categoria de companhia em Santa Helena. Hoje nós temos um pelotão e é claro que a companhia ela vem agregar mais efetivo, uma estrutura melhor, né? Uma distribuição melhor também do efetivo existente. Então podemos acabar melhorando o policiamento já realizado nos distritos, que é um ponto sensível. Santa Helena é uma região bastante extensa, tem uma área territorial bastante extensa, e é importante que a gente olhe pelos nossos distritos, coisas que já ocorrem, entretanto com a companhia com certeza existe a possibilidade de melhorar ainda mais o que o policiamento já realizado. Então existe esse estudo, a gente acredita que num curto período de tempo é possível está efetivando realmente, o comando já assinalou positivamente, né, no sentido que da criação. Então é só realmente a questão dos trâmites para que isso se torne realidade e com certeza a população ganha, a região ganha com isso. Pela legislação vigente, o efetivo tem que gerar em torno de 80 policiais, com certeza isso acaba agregando e muito no policiamento ostensivo, que é o principal foco da Polícia Militar. Então, aumentando a ostensividade do policiamento com o aumento do efetivo, consequentemente, nós temos uma redução bastante significativa em números estatísticos de ocorrências. Haja vista a ostensividade, com certeza, acaba desestimulando que o marginal venha a cometer o ilícito, pois a permanência da polícia em pontos estratégicos é bem maior. O contato positivo com a administração municipal é um ponto importante nas tratativas voltadas à obtenção de incentivos para o estado, para a segurança no município e, consequentemente, na região. O sucesso da instalação da companhia de polícia em Santa Helena depende da união e de esforços entre Polícia Militar, Administração Municipal e Governo do Estado, segundo o prefeito Juscelê Sotoriva. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.